Pra minha família, cultura aqui é nossa. É como isso que destroça. Café do lado direito, respeito se o fim chegar. Cigarro lado esquerdo, mas nunca fui de fumar. Kaique dorme no meu colo, então deixa ele descansar. Criança cansa, desligo a TV pra ele não acordar. Às vezes relaxo, em meia hora eu perco a fé. Guerreiro, o mundo roda como se outubro virasse janeiro. Segunda fosse na quinta, sexta na terça-feira. O Zé desaba, pra mim dá graça de ver as estrelas. Na ponta dos dedos, meu irmão, tem o que eu tenho em minhas claves. Respira pausadamente aquele sono suave. Eu sonho alto, lembro do asfalto e uma bike. Pipou com um litro de álcool do Luiz Fernando e do Harry. Um amigo antigo manda mensagem através do vento, dizendo que tá bem, sossego por um momento. Chegar primeiro não quer dizer que ganhando. Se no fim da corrida ela só tiver começando, eu lembro bem com quem sorriu e desejou meu melhor. Acho que via me chacair com quem quis o meu pior. Eu lembro do meu rolê na quebra com muita calma. Antes de clipe eu era lipe, muito antes das palmas. Nunca fui de ler livre, ser livre é o que eu consigo. Sem grana, sem fama, só cheio de amigos. Se for pra observar, por um lado cê vê bem. Minha família tá unida e meus dois irmãos também. Rafa tá na facu, sempre quis estudar. Kaique, primeira série, aprendeu a nadar. Aí nasceu a Tainá, o mundo se coloriu. Ari virou mamãe, Rafa papai e eu titio. Café do lado direito, respeito se o fim chegar. Cigarro lado esquerdo, mas nunca fui de fumar. Kaique dorme no meu colo, então deixa ele descansar. Criança cansa, desligo a tela pra ele não acordar. Que é pra ele não acordar. Criança cansa, pra ele não acordar. Eu respeito se o fim chegar. Então deixa ele descansar. Valeu. Agradeço a todos que participaram desse CD, entendeu? Independente da minha família, meus irmãos. Agradeço a minha família de rua também, Tubaína, Fosca, DJ Dedé. Quem tá junto, quem fecha junto. O bagulho não tem como explicar, os de verdade sabem quem é e eu não preciso vir aqui ficar citando nome não, entendeu? Agradeço ao Novo Horizonte, minha quebrada, a ZL, a quem cresceu comigo lá. Agradeço o Morro do Querosene, os moleque da ponta, os moleque de baixo, quintal. Sem citar nome porque ia ser inevitável alguém ser esquecido. Valeu mesmo. Coração da Massacril, áudio clandestino, Vale é Zica, e é esse bagulho aí, Rafael, aí Kaique.